Galeão 961, bom dia. Copia o 360 para o Galeão. Ok, gol no 961, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com a primeira curva à direita para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva. Em Motiva intercepta Afro Zulu 10 e segue a rota conforme o plano e coordenação com o centro. O transponder é 5147 e o controle em 120.8. Corteja. Galeão 360, correto, o gol 961, chame em 118.95 quando pronto para o pushback. Autorizado o posicionamento no 10, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 5. 1961. Delta, bom dia. A sua identificação na Boimari para testar a Serra da Mar. Delta, contato radar, está autorizado ITAP e mantenha a velocidade até ITAP. Só confirmar a velocidade máxima que pode manter. Gente. Tem 3 horas e 56, Campinas, qual o POB, por gentileza? 105, ok. Autorizado o táxi via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro 1015, chame quando pronto para a decolagem. Voo no 961, está autorizado ao alinhar e decolado ao 10, o vento é 290 graus com 2 nós. Nós 3, na chegada bom, que a permitificação desça para 4 mil pés, ajuste a 0 no 5. Gol 093, desça para 4 mil pés, a sua identificação na chegada bom, ajuste 1-0 no 5. O 961 decolou os 28, chame o controle em 120 decimal 8, tenha um bom dia. 08, bom dia, bom trabalho. Valeu, salvador Gol 961. Gol 961, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 da El, pode voar. Leda da frente, o mote. Após 2 mil pés, autorizado valeta. Após 2 mil, Leda com 9 mil. Esse ajuste até 3 mil pés, o ajuste é 0 no 5. Bom dia, na chegada Bonfim, desça para o 050, a sua identificação. Azul 4040, aguarde um minuto para a cópia 340, confirme. Nova Delta, prossiga na descida para 2 mil pés, está autorizado em ERSMC, reporte localizador. Confins 340 autorizado, via para Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita na subida da El, Leta, pós Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, aciona 5156, controle 120, decimal 8. Chame Recife na frequência no 3325, alternativa 251. 3325251, obrigado, 91. Chame pronto, 4040. Transformador, bom dia, tá 31971, automação Foxtrot, Guarulhos, nível 340. Beleza, 371, Guarulhos, nível 340 autorizado. Eu fiz o 10 até Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco Bridge. Após, prossegue na Zulu, 16, até Belo Horizonte, para o Zulu. Após, direto Trive, após Trive, conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El. Após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 Guarulhos, apesar do 10 bit, Trive, apesar do 16, Belo Horizonte. Trive, a partir daí com o Bantuão. Decolada 10, curva na direita, combinada El, Leda, Motiva. 5155, transponde o controle de Salvador 208, TAN Bravo Delta, complete a aproximação final, chame torre 18095. 1093, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste permanece, reporte estabilizado. 2015, 093. 1865, descida para 4000, ajuste 1095. Curtou a final do 7? Afirma. Ok, autorizado então, curtando a final do 7, reporte interceptando. Juliette Bravo Delta, livre o pouso na 17, o vento é de 310 graus com 2 nós. Estabilizado, localizador. 2000 aí, portão estabilizado, boa noite, mesmo. Bom, 093, chame torre, 198, decimal 9. 289, sim? Afirmativo. Torre Salvador, 093, final, pista 10. Complete a aproximação, guarde pista ali para o pouso, no 093. Vai dar autorização. Juliette Bravo Delta no solo aos 4-2, ao livrar, frequência livre, tenha um bom dia. No 093, o vento de 300 graus com 2 nós, está livre o pouso na 10. Livre o pouso na 10, 093. Estabilizado no localizador, Gol 1865. Gol 1865, completo de aproximação final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895 a torre, Gol 1865. Bom dia, boa noite, 65, uma milha pro externo, embaixo travado. Bom dia, Gol 1865, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Bom Completa agora a atualização, 1865. Voo no 093, no solo aos 46, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Ao livrar à direita, 219, vamos ver mais 3. 173, 173. Bernardo Galeão? Positivo, Galeão. Segunda direita, via Indy Alpha, quando espera a torre 118, decimal 95, altímetro no 015, bom voo e bom dia, até 3171. Direita Indy Alpha, 15, quando espera a torre 3195, ligado, 3171. Salvador, vamos 093, bom dia. 093, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, vamos 093. Está livre o pouso 910, vento de 310 graus com 2 nós, o altímetro 1015. Livre pouso, 1015 igual 865. Juliette, portão 10, portão 10, indo através do portão 8, segue a viatura Follow Me, gol no 093. Segue para o 0, através do 8, segue Follow Me, e a Juliette, no 093. Salvador, bom dia, está 3171, no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Lima tem, está 3171. A Lima tem, 3171. Voo no 865, no solo aos 49, livrando à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direito 219, voo, 865. Salve Salvador, bom dia. Voo no 865. Dia 865, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 865. Também passado pelo CGNA, Confim está operando abaixo dos mínimos, ok? Os decolagens estão suspensos a partir das 8h40, Zulu. Afirmativo, estarei sobre aviso. Está 3171, está livre a decolagem da 10, o vento é de... é variável com 2 nós. 31 no 7.